tô de boa, mano, eu tô de boa e canto, eu vou na boa sim. Sei que não sou santo, mas só quero ver tudo que eu não vi, o que eu não dei valor nas coisas que aprendi. Muito eu já perdi, poucas conquistei, mas não vou parar com o que me faz bem. Se acredita, segue em frente, nunca vão tirar o que é da gente. Hoje em dia vendo tudo de outra forma, aprendendo a dar valor nas coisas que estão na minha volta. Graças a Deus eu tenho tudo o que preciso, saúde, a minha fé pra seguir meu caminho. Agora sei significado de tanta coisa, chuva que lava a alma de quem tinha mente afoita, meus irmãos. Não imagina a vida em sua fase, muita dela que faz falta as amizades. Por isso sempre preserva que tem do lado, principalmente os que nunca foram notados. Sem vergonha de dizer que eu já fiz coisa errada, mas hoje tem a prova que a história pode ser mudada. Vivo demorou sim pra acordar, mas sempre é mais bonito quando a gente decide voltar de verdade, disposto a consertar o que for preciso, fazer virar real o que parecia impossível. Agradeço a minha mãe por tudo que tem feito, peço perdão pelos momentos que trouxe o desespero e fez de tudo pra mim chegar até aqui. Me fez acreditar que eu ia conseguir. A gente colhe o que a gente planta, isso não é besteira. Por isso larga a semente pra ter uma nova colheita. Nem pareça aquele louco, botou a chance fora, que um dia seguiu pro lado que muitos falam que não tem volta. Tô de boa, mano, eu tô de boa e canto, eu vou na boa sim. Sei que não sou santo, mas só quero ver tudo que eu não vi, o que eu não dei valor nas coisas que aprendi. Muito eu já perdi, poucas conquistei, mas não vou parar com o que me faz bem. Se acredita, segue em frente, nunca vão tirar o que é da gente. Eu tô de boa, mano, eu tô de boa e canto, eu vou na boa sim. Sei que não sou santo, mas só quero ver tudo que eu não vi, o que eu não dei valor nas coisas que aprendi. Muito eu já perdi, poucas conquistei, mas não vou parar com o que me faz bem. Se acredita, segue em frente, nunca vão tirar o que é da gente.